vamos assim. Todo mundo, todo mundo. Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão. Acho que amamos o caminho e fomos pela contramão. Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural. Eu vivo destacando seus defeitos, discutir é normal. Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz. E o que era inabalável hoje vive por um fim. Não há forças pra continuar. Porque somos tão pouco, nos tratando como dois estranhos, como dois rivais, transformando sonhos em de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos importar. E a única saída é terminar. Eu não consigo mais olhar pra gente e encher a nossa razão. Acho que erramos o caminho, fomos pela contramão. Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural. Eu vivo destacando seus defeitos, discutida normal. Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz. E o que era inabalável hoje vive por um fim. Não há forças pra continuar. Somando sonhos em frustrados planos, invejando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos deslocar. E a única saída é pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, transformando sonhos em frustrados. Percebi que quanto mais tentamos, e a única saída é terminar. Porque fomos pouco a pouco. Tomando sonho. Percebi que quanto mais tentamos, sem nos importar. E a única saída é terminar. Quem gostou dessa música, levanta a mão e faz barulho aí.